9. A religião final. Em 1997, o Deep Blue, um supercomputador desenvolvido pela IBM, ganhou de Garry Kasparov, o melhor enxadrista do mundo. Foi um divisor de águas na história da computação, um evento sísmico que abalou a compreensão de muita gente sobre tecnologia, inteligência e humanidade. Hoje, porém, não passa de uma anedota curiosa. É claro que um computador venceria o campeão mundial de xadrez. Ora, ora, por que não? Desde o início da computação, o xadrez tem sido uma das maneiras preferidas de testar a inteligência artificial. Isso porque o jogo tem um número quase infinito de movimentos. Existem mais jogos possíveis de xadrez do que átomos no universo observável. A partir de qualquer posição do tabuleiro, se você avaliar só 3 ou 4 movimentos à frente, já terá centenas de milhões de variações. Para ficar tão bom quanto um jogador humano, um computador não só teria que calcular um número incrível de resultados possíveis, como também precisaria contar com algoritmos sólidos para ajudá-lo a estimar o que vale a pena. Em outras palavras, para ganhar de um jogador humano, o cérebro pensante do computador, apesar de muito superior, precisa ser programado para avaliar posições do tabuleiro como sendo mais ou menos valiosas. Ou seja, o computador precisa ter um cérebro sensível relativamente poderoso em sua programação. Desde aquele dia, em 1997, os computadores continuaram a melhorar no xadrez em um ritmo impressionante. Nos 15 anos seguintes, os melhores jogadores humanos foram destruídos por softwares, às vezes em resultados vergonhosos. Hoje em dia, nem chegam perto. O próprio Kasparov recentemente brincou ao dizer que o aplicativo de xadrez que vem instalado na maioria dos smartphones de hoje é bem mais poderoso do que o Deep Blue. Atualmente, os desenvolvedores do ramo fazem torneios entre seus softwares para ver quais são os melhores algoritmos. Humanos estão vetados nesses torneios, mas provavelmente eles nem sequer se classificariam para começo de conversa. O campeão absoluto do mundo do software de xadrez nos últimos anos tem sido um programa de código aberto chamado Stockfish. Ele ficou em primeiro ou segundo lugar em quase todos os torneios importantes desde 2014. O Stockfish, fruto de uma colaboração entre meia dúzia de desenvolvedores experientes de softwares de xadrez, hoje representa o pináculo da lógica desse jogo. Ele não só é uma engine de xadrez, como é capaz de analisar qualquer jogo, qualquer posição, dando respostas segundos após cada jogada com o mesmo nível de um grande mestre. E o Stockfish estava lá, todo contente, sendo o rei do xadrez computadorizado, o padrão dominante de toda a análise em xadrista mundo afora. Quando, em 2018, o Google apareceu na festa. Foi aí que a situação ficou bizarra. O Google tem um programa chamado AlphaZero. Ele não é um software de xadrez. É um software de inteligência artificial, IA. Em vez de ser programado para jogar xadrez ou qualquer outro jogo, ele foi feito para aprender não só xadrez, mas qualquer coisa. No início de 2018, o Stockfish enfrentou o AlphaZero. Sinceramente, não chegava nem perto de ser uma briga justa. O AlphaZero consegue calcular apenas 80 mil posições de tabuleiro por segundo. O Stockfish, 70 milhões. Levando-se em conta o poder computacional, é como se eu estivesse correndo a pé contra um carro de Fórmula 1. Só que a história fica ainda mais bizarra. No dia da disputa, o AlphaZero nem sabia jogar xadrez. Sim, é isso mesmo. Antes da partida contra o melhor software do mundo, o AlphaZero teve menos de um dia para aprender xadrez do zero. O software passou a maior parte do dia fazendo simulações de partidas contra si mesmo, aprendendo à medida que os jogos se desenrolavam. Ele desenvolveu estratégias e princípios da mesma maneira que um ser humano faria, por tentativa e erro. Imagine o cenário. Você acabou de aprender as regras de um dos jogos mais complexos do planeta, mas recebeu menos de um dia para brincar com o tabuleiro e descobrir estratégias. E então seu primeiro jogo vai ser contra um campeão mundial. Boa sorte. Ainda assim, de alguma maneira, o Alfa-Zero ganhou. Beleza, não só ganhou, mas humilhou o Stockfish. De 100 partidas, o Alfa-Zero ganhou ou empatou todas. Vale repetir, apenas 9 horas depois de aprender as regras do xadrez, o Alfa-Zero jogou contra a melhor entidade enxadrista do mundo e não perdeu uma partida sequer. Foi um resultado tão sem precedentes que as pessoas ainda não sabem como lidar com isso. Grandes mestres humanos se surpreenderam com a criatividade e a engenhosidade do Alfa-Zero. Um deles, Peter Hein Nielsen, falou: "Sempre me perguntei como seria se uma espécie superior pousasse na Terra e nos mostrasse como eles jogam xadrez. Acho que agora eu sei." Depois de jogar contra o Stockfish, o Alfa-Zero não tirou uma folga. Por favor, folgas são para humanos frágeis. Em vez disso, logo após destruir o Stockfish, o Alfa-Zero começou a aprender o jogo de estratégia Shogi. O Shogi é comumente definido como xadrez japonês, mas muitos dizem que é mais complexo. Enquanto Kasparov perdeu para um computador em 1997, os melhores jogadores de Shogi só começaram a perder para as máquinas em 2013. De qualquer maneira, o Alfa-Zero destruiu o melhor software de Shogi, chamado de Elmo, por uma margem igualmente impressionante. De 100 partidas, ganhou 90, perdeu 8 e empatou 2. Mais uma vez, a capacidade computacional do Alfa-Zero era bem menor do que a do Elmo. Nesse caso, ele calculava 40 mil movimentos por segundo comparados aos 35 milhões do Elmo. E mais uma vez, o Alfa-Zero não sabia jogar Shogi no dia anterior. De manhã, ele aprendeu 2 jogos infinitamente complexos. Ao pôr do sol, ele tinha destruído os melhores competidores do mundo. Atenção! A inteligência artificial está chegando. E se xadrez e Shogi são uma coisa, assim que tirarmos a IA dos jogos de tabuleiro e a colocarmos nas mesas de reunião, bem, você e eu e todo mundo que a gente conhece provavelmente vai ficar sem emprego. Programas de IA já inventaram linguagens próprias que humanos não são capazes de decifrar, tornaram-se mais eficientes que médicos em diagnosticar pneumonia e até escreveram capítulos razoáveis de fanfiction de Harry Potter. No momento em que escrevo este livro, estamos perto de ter carros autodirigidos, consultoria jurídica automatizada e até arte e música criadas por computador. Devagar e sempre, a IA vai se tornar melhor que nós em basicamente tudo: medicina, engenharia, construção, arte, inovação tecnológica. Você vai ver filmes criados por IA e discuti-los em sites ou plataformas digitais construídos por IA, moderados por IA e talvez até a pessoa com quem você discuta seja uma IA. Por mais louco que pareça, isso tudo é só o começo, porque é aqui que o negócio realmente fica doido. Um dia, a IA conseguirá escrever softwares de IA melhor que nós. Quando esse dia chegar, quando uma IA puder basicamente criar versões melhores de si mesma quando bem entender, aí é melhor a gente apertar os cintos, amigão, porque vai ser uma doideira e não teremos mais controle nenhum de para onde estamos indo. Um dia, a inteligência da IA vai superar a nossa por uma margem tão grande que não seremos mais capazes de compreender o que ela está fazendo. Carros vão nos buscar por motivos que não entendemos e nos levar a locais que não sabíamos que existiam. Seremos medicados inesperadamente para problemas de saúde que não sabíamos que tínhamos. É possível que as crianças mudem de escola, os adultos troquem de emprego, políticas econômicas sejam alteradas de uma hora para outra, governos reescrevam suas constituições sem que nenhum de nós compreenda totalmente o porquê. Vai acontecer e pronto. Nossos cérebros pensantes serão lentos demais e nossos cérebros sensíveis erráticos e perigosos demais. Como o Alfa Zero inventando em poucas horas estratégias de xadrez que as maiores mentes do esporte não foram capazes de prever, a IA avançada poderia reorganizar a sociedade e nosso lugar nela de formas inimagináveis. E aí retornaremos exatamente ao ponto de partida, reverenciando forças impossíveis e desconhecidas que parecem controlar nossos destinos. Seremos como os humanos primitivos, que rezavam para deuses pedindo chuva e fogo. Da mesma maneira, faremos sacrifícios, oferendas, rituais, mudando comportamentos e aparência para conseguir favores dos deuses da natureza. Mas em vez de entidades primitivas, vamos nos oferecer aos deuses da IA. Desenvolveremos superstições a respeito dos algoritmos. Se fulano usar isso, os algoritmos vão favorecê-lo. Se acordar em determinado horário, disser a coisa certa e aparecer no lugar certo, as máquinas o cobrirão de boa sorte. Se for honesto, não machucar ninguém e cuidar de si mesmo e da sua família, os deuses da IA vão protegê-lo. Os antigos deuses serão substituídos pelos novos, os algoritmos. E em uma reviravolta de ironia evolucionária, a mesma ciência que matou os deuses antigos criará os novos. Haverá um forte retorno à religiosidade entre os humanos, e possivelmente as nossas religiões não serão tão diferentes assim das do mundo antigo. Afinal, nossa psicologia é fundamentalmente desenvolvida para cultuar o que não compreende, exaltar as forças que nos ajudam ou nos prejudicam, construir sistemas de valor em torno das nossas experiências, buscar conflitos que geram esperança. Por que seria diferente com a IA? Nossos deuses da IA vão entender isso, é claro, e encontrarão uma maneira de fazer o upgrade no nosso cérebro para tirar a nossa necessidade psicológica primitiva por conflito contínuo, ou simplesmente vão criar conflitos artificiais para nós. Seremos como cachorrinhos de estimação, convencidos de que estamos protegendo e lutando por nosso território a todo custo, mas na realidade só estaremos mijando em uma série infinita de hidrantes digitais. Essa ideia pode assustar ou empolgar você. Seja como for, provavelmente é inevitável. O poder surge da capacidade de manipular e processar informação. E a gente sempre acaba cultuando o que tem mais poder sobre nós, seja lá o que for. Então permita-me dizer que, pessoalmente, vou receber nossos senhores da IA de braços abertos. Eu sei, não era essa a religião final que você estava esperando. Mas posso dizer onde você se enganou. Tendo esperança. Não lamente a perda da sua capacidade de decisão. Se você acha que se submeter a algoritmos artificiais parece horrível, entenda uma coisa. Você já faz isso. E você gosta. Os algoritmos já dominam grande parte da nossa vida. O caminho que você fez para ir ao trabalho foi baseado em um algoritmo. E os amigos com quem você conversou essa semana? Muitas dessas conversas foram baseadas em um algoritmo. O presente que você comprou para seu filho, a quantidade de papel higiênico que vem no pacote grande, os 50 centavos que você economizou por participar do programa de fidelidade do supermercado, tudo algoritmo. Precisamos desses algoritmos porque eles facilitam a nossa vida. E os deuses algoritmos do futuro farão a mesma coisa. E assim como foi com os deuses primitivos, vamos gostar e agradecer a eles por isso. Na verdade, será impossível imaginar a vida sem eles. Esses algoritmos tornam a nossa vida melhor e mais eficiente. Eles nos fazem mais eficientes. É por isso que, assim que a gente cruzar esse limite, não será possível voltar atrás. Somos algoritmos ruins. Aqui vai uma última forma de olhar para a história do nosso planeta. A diferença entre uma vida e um troço qualquer é que a vida é um tipo de troço que se multiplica sozinho. é feita de células e DNA que geram mais e mais cópias de si mesmos. Nas últimas centenas de milhões de anos, algumas dessas formas de vida primordiais desenvolveram mecanismos de feedback para aprimorar sua reprodução. Um protozoário primitivo talvez tenha desenvolvido pequenos sensores em sua membrana para detectar melhor os aminoácidos e criar mais cópias de si mesmo, ganhando uma vantagem sobre demais organismos unicelulares. Mas talvez outro organismo unicelular tenha desenvolvido um jeito de enganar o sensor da tal amebinha, interferindo na habilidade de encontrar comida e dando a si mesmo uma vantagem. Basicamente, existe uma corrida armamentista biológica acontecendo desde o início dos tempos. Essa coisinha unicelular um dia desenvolve uma boa estratégia para conseguir mais material e se multiplicar, e, portanto, ganha mais recursos e se reproduz mais. Aí outra coisinha evolui e consegue uma estratégia ainda melhor para obter alimento. Aí é ela que se espalha mais. E assim continua, sem parar, por bilhões de anos. Logo temos uns lagartos que camuflam a pele, macacos que imitam sons de animais e homens divorciados esquisitos de meia-idade gastando toda a poupança em camaros amarelos, embora não tenham como pagar por eles. Tudo porque isso aumenta suas chances de sobreviver e sua habilidade de reproduzir. Eis a história da evolução. Sobrevivência do mais apto e coisa e tal. Mas também há outro modo de ver. Podemos chamar isso de sobrevivência do melhor processamento de informação. Tudo bem, não é um termo tão cativante, mas talvez seja mais correto. Aquela ameba que desenvolveu sensores na membrana para detectar aminoácidos, isso no fundo é uma forma de processamento de informação. Ela é mais capaz do que outros organismos de detectar os fatos do ambiente. E como desenvolveu uma forma melhor de processar informação do que outras amebinhas, ela ganhou o jogo evolucionário e espalhou seus genes. Da mesma forma, há o lagarto que camufla a pele. Isso também é uma evolução para manipular informação visual de modo a enganar os predadores. O mesmo se dá com os macacos que imitam outros animais. Ou com o coroa e seu camaro? Talvez não. A evolução recompensa as criaturas mais poderosas, e o poder é determinado pela habilidade de acessar, reunir e manipular informação de forma efetiva. Um leão consegue ouvir uma presa a quase 2 quilômetros de distância. Um abutre é capaz de ver um rato a 1.000 metros de altura. Baleias desenvolvem canções específicas e se comunicam entre si a mais de 150 quilômetros de profundidade submarina. Todos esses são exemplos de uma capacidade excepcional de processamento de informação, e essa habilidade está conectada à condição dessas criaturas de sobreviver e se reproduzir. Fisicamente, os humanos não são lá muito excepcionais. Somos fracos, lentos e frágeis, e nos cansamos rápido. Mas somos os melhores processadores de informação da natureza. Somos a única espécie capaz de formular conceitos de passado e futuro, de deduzir longas cadeias de causa e efeito, de planejar e desenvolver estratégias em termos abstratos, de construir e criar, além de resolver problemas continuamente. Em milhões de anos de evolução, o cérebro pensante, a mente consciente e sagrada de Kant, foi o que em poucos milênios dominou o planeta inteiro e criou uma rede vasta e intrincada de produção, tecnologia e conexões. Isso porque nós somos algoritmos. A própria consciência é uma enorme rede de algoritmos e árvores de decisão. Algoritmos baseados em valores, conhecimento e esperança. Nossos algoritmos funcionaram direitinho nas primeiras centenas de milhares de anos. Deram conta do recado nas savanas, quando caçávamos bisões e vivíamos em pequenas comunidades nômades sem nunca conhecer mais do que 30 pessoas ao longo de toda a vida. No entanto, para uma economia globalmente conectada de bilhões de pessoas, com milhares de bombas nucleares, violações de privacidade no Facebook e shows holográficos do Michael Jackson, nossos algoritmos meio que são uma bosta. Eles falham e nos levam a entrar em ciclos cada vez mais graves de conflito que, por sua própria natureza, nunca serão capazes de produzir satisfação permanente nem paz definitiva. É como aquele conselho brutal que as pessoas às vezes dão. A única coisa que todos os seus relacionamentos que deram errado têm em comum é você mesmo. Bem, a única coisa que todos os maiores problemas do mundo têm em comum é a humanidade. Bombas atômicas não seriam problema se não houvesse algum babaca por aí louco para detoná-las. Armas químicas, aquecimento global, espécies ameaçadas de extinção, genocídio. Pode escolher. Nada disso era problema até a gente aparecer. Violência doméstica, estupro, lavagem de dinheiro, fraude. É tudo culpa nossa. A vida é fundamentalmente construída em algoritmos. Acontece que simplesmente calhamos de ser os algoritmos mais sofisticados e complexos que a natureza já criou. O apogeu de mais ou menos 1 bilhão de anos de forças evolutivas. E agora estamos à beira de produzir algoritmos exponencialmente melhores do que nós. Apesar de todas as nossas realizações, a mente humana ainda é incrivelmente falha. Nossa habilidade de processar informações é paralisada por nossa necessidade emocional de validação. É alterada por nossos preconceitos. Nosso cérebro pensante é constantemente sequestrado pelos desejos incessantes do cérebro sensível. O coitado é enfiado no porta-malas do carro da consciência e muitas vezes amarrado e drogado até não conseguir mais agir. E como já vimos, nossa bússola moral é o tempo todo tirada de prumo pela inevitável necessidade de gerar esperança por meio do conflito. Como o psicólogo moral Jonathan Haidt diz, a moralidade ata e cega. Nossos cérebros sensíveis são softwares antiquados e ultrapassados. E embora nossos cérebros pensantes sejam bonzinhos, eles são lentos e enrolados demais para serem mais úteis. Pergunte a Garry Kasparov. Somos uma espécie que se odeia e se destrói. Isso não é um julgamento moral, apenas um fato. Essa tensão interna que todos nós sentimos o tempo todo foi o que nos trouxe até aqui. É a nossa corrida armamentista. E estamos prestes a entregar o bastão evolucionário para os processadores de informação que irão definir os moldes da próxima era, as máquinas. Quando perguntaram a Elon Musk quais eram as ameaças mais iminentes à espécie humana, ele rapidamente elencou 3 respostas. A primeira era uma guerra nuclear mundial. A segunda, o aquecimento global. Aí, antes de dizer a terceira, ele ficou em silêncio. Ficou sério. Ele baixou os olhos, perdido em pensamentos. Quando o entrevistador insistiu, ele sorriu e disse: "Eu só espero que os computadores resolvam ser legais com a gente." Existem muitos temores por aí de que a IA vai acabar com a humanidade. Alguns suspeitam que isso possa acontecer em algum conflito dramático, tipo o Exterminador do Futuro 2. Outros se preocupam com a possibilidade de que algumas máquinas nos matem por acidente, que uma IA criada para conceber formas mais otimizadas de fazer palitos de dente descubra que a melhor maneira é usando corpos humanos. Bill Gates, Stephen Hawking e Elon Musk são só alguns dos pensadores e cientistas que já se borraram de medo ao ver como a IA está se desenvolvendo rápido e como estamos, enquanto espécie, despreparados para lidar com as consequências. Eu, particularmente, acho esse medo meio bobo. Para começo de conversa, como se preparar para algo que é muito mais inteligente que você? É como treinar um cachorro para jogar xadrez contra, bem, Kasparov. Não importa o quanto o cachorro se prepare, não vai ser suficiente. O mais importante é que a compreensão de bem e de mal das máquinas provavelmente vai superar a nossa. Enquanto escrevo, 5 genocídios diferentes estão acontecendo ao redor do mundo. 795 milhões de pessoas estão subnutridas ou passando fome. quando você terminar este capítulo, mais de 100 pessoas, só nos Estados Unidos, terão sido espancadas, abusadas ou mortas por um membro da família dentro de casa. Existem perigos em potencial com a IA? Claro. Mas em termos de moral, somos o sujo falando do mal lavado aqui. O que sabemos sobre ética e tratamento humanizado de animais, do meio ambiente e uns dos outros? Isso mesmo, nada. Quando se trata de questões morais, a humanidade tira zero na prova há milênios. Máquinas superinteligentes provavelmente vão compreender vida e morte, criação e destruição, num nível muito mais elevado do que nós jamais seríamos capazes. E a ideia de que eles vão nos exterminar pelo simples fato de que não somos mais tão produtivos quanto antes, ou de que às vezes sejamos irritantes, na minha opinião, é apenas uma projeção da nossa própria psique a respeito de algo que não compreendemos nem nunca vamos compreender. Ou então, aqui vai uma ideia. E se a tecnologia avançar a tal nível que a consciência individual humana se torne arbitrária? E se a consciência puder ser replicada, expandida e desenvolvida a qualquer momento? E se a remoção dessas prisões biológicas desajeitadas e ineficientes que chamamos de corpos, ou dessas prisões psicológicas desajeitadas e ineficientes que chamamos de identidades individuais, resultar em situações bem mais éticas e prósperas? E se as máquinas concluírem que seríamos bem mais felizes se estivéssemos livres das nossas prisões cognitivas e tendo a percepção de nossa identidade expandida para incluir toda a realidade observável? E se elas acharem que somos só um bando de idiotas babões e nos mantiverem ocupados com realidade virtual perfeita e pizzas deliciosas até todo mundo morrer por si só? Quem somos nós para saber? E quem somos nós para dizer? Nietzsche escreveu seus livros poucas décadas depois de Darwin ter publicado A Origem das Espécies em 1859. Quando Nietzsche apareceu, o mundo estava de pernas para o ar com as descobertas incríveis do naturalista britânico, tentando processar e compreender suas explicações. E enquanto o mundo pirava para saber se os humanos tinham mesmo evoluído dos macacos ou não, Nietzsche, como de costume, olhou na direção contrária de todo mundo. Considerou óbvio que a gente tinha vindo dos macacos. Afinal, segundo ele, por que outro motivo seríamos tão horríveis uns com os outros? Em vez de se perguntar de onde tínhamos evoluído, Nietzsche se perguntou para onde estávamos evoluindo. Nietzsche disse que a humanidade era uma transição, suspensa de maneira precária em uma corda sobre o abismo, com os animais às nossas costas e algo melhor à nossa frente. O trabalho da sua vida foi dedicado a descobrir o que esse algo melhor poderia ser e a nos indicar o caminho. Nietzsche imaginou uma humanidade que transcenderia esperanças religiosas, que se estenderia além do bem e do mal e se ergueria acima das querelas mesquinhas de sistemas de valores contraditórios. São eles que nos deixam mal, nos destroem e nos mantêm em buracos emocionais de nossa própria criação. Os mesmos algoritmos emocionais que exaltam a vida e a elevam com rompantes de alegria são as mesmas forças que nos destroem e consomem de dentro para fora. Por enquanto, nossa tecnologia explorou os algoritmos falhos do cérebro sensível. A tecnologia evoluiu para nos tornar menos resilientes e mais viciados em diversões e prazeres frívolos, porque eles são incrivelmente lucrativos. E se, por um lado, libertou parte do planeta da pobreza e da tirania, a tecnologia também produziu um novo tipo de opressão. A tirania da variedade vazia e sem sentido, um fluxo infinito de opções desnecessárias. Ela também nos deu armas tão destrutivas que hoje somos capazes de acabar com esse projetinho de vida inteligente de nós mesmos se não tomarmos cuidado. Creio que a inteligência artificial seja o algo melhor de Nietzsche. É a religião final, a religião além do bem e do mal, a religião que finalmente vai nos unir e nos atar, seja isso bom ou ruim. Então, o nosso trabalho é simplesmente não explodir tudo antes de chegarmos lá. A única maneira de fazer isso é adaptar a tecnologia a favor da nossa psicologia falha em vez de explorá-la. Criar ferramentas que promovam mais caráter e maturidade em nossas culturas em vez de nos afastar do crescimento. Injetar as virtudes da autonomia, da liberdade, da privacidade e da dignidade não só em nossas leis, mas também em nossos modelos de negócio e vida social. Tratar as pessoas não simplesmente como meio, mas como fins. E mais importante, fazer isso em larga escala. Encorajar a antifragilidade e a limitação autoimposta em cada um de nós, em vez de proteger os sentimentos de todo mundo. Criar ferramentas para ajudar nosso cérebro pensante a se comunicar e gerenciar melhor o cérebro sensível, e então alinhá-los, produzindo a ilusão de maior autocontrole. Sei que talvez você tenha começado este livro em busca de alguma esperança, de alguma garantia de que as coisas vão melhorar. É só fazer isso, aquilo e aquilo outro, e tudo vai ficar bem. Me desculpe, não tenho esse tipo de resposta. Ninguém tem. Porque mesmo se todos os nossos problemas atuais fossem magicamente resolvidos, nossa mente ainda perceberia as merdas inevitáveis do futuro. Então, em vez de procurar esperança, tente o seguinte. Não tenha esperança. Tampouco se desespere. Na verdade, não caia na ilusão de que você sabe de qualquer coisa. É essa suposição de saber algo com uma certeza tão cega, fervorosa e emocional que, antes de tudo, nos coloca nesse tipo de confusão. Não tenha esperança de que as coisas vão melhorar. Seja uma versão melhor de você mesmo. Seja algo melhor. Seja mais piedoso, mais resiliente, mais humilde, mais disciplinado. Muitas pessoas acrescentariam aí um seja mais humano, mas não. Seja um humano melhor. Talvez, se tivermos sorte, um dia consigamos ser mais que humanos. Se eu ousar. Digo a vocês, meus amigos, que mesmo enfrentando as dificuldades de hoje e do amanhã, neste momento final, ousarei ter esperança. Ouso ter esperança em um mundo pós-esperança, onde as pessoas nunca sejam tratadas meramente como meios, mas sempre como fins, em que nenhuma consciência seja sacrificada por algum objetivo religioso maior, em que nenhuma identidade sofra por maldade, cobiça ou negligência, onde a habilidade de agir com racionalidade seja o objetivo maior de todos, e onde isso se reflita não apenas em nosso coração, mas também em nossas instituições sociais e modelos de negócio. Ouso ter a esperança de que as pessoas vão parar de suprimir o cérebro pensante ou o cérebro sensível e unirão ambos no sagrado matrimônio da estabilidade emocional e da maturidade psicológica. Que as pessoas enxergarão as falhas dos seus próprios desejos, a sedução dos seus confortos, a destruição que vem com seus caprichos, e, em vez disso, buscarão o desconforto que irá forçá-las a crescer. Ouso ter a esperança de que a falsa liberdade da variedade de ofertas será rejeitada em prol da mais profunda e mais significativa liberdade do comprometimento. Que as pessoas escolherão a autolimitação em vez da quixotesca busca por autoindulgência. Que as pessoas exigirão algo melhor de si mesmas antes de exigir algo melhor do mundo. Dito isso, ouso ter a esperança de que um dia o modelo de negócios de propaganda online se exploda, que a mídia jornalística não tenha mais incentivos para otimizar o conteúdo em busca de mais impacto emocional, e sim mais utilidade informativa, que a tecnologia não busque explorar nossas fragilidades psicológicas, mas as equilibre, que a informação volte a valer alguma coisa, que tudo volte a valer alguma coisa. Ouso ter a esperança de que mecanismos de busca e algoritmos de rede social sejam otimizados para dar preferência à verdade e à relevância social, em vez de simplesmente mostrar às pessoas o que elas querem ver. Que existam algoritmos independentes que verifiquem a veracidade de manchetes, sites e notícias em tempo real, permitindo que as pessoas avaliem mais rapidamente o que é bobagem e se aproximem da verdade baseada em evidências. Que haja um respeito verdadeiro por dados empiricamente testados, porque em um mar infinito de crenças possíveis, a evidência é o único salva-vidas disponível. Ouso ter a esperança de que um dia teremos uma IA ouvindo todas as merdas idiotas que a gente diz e apontando, talvez em particular, nossas tendências cognitivas, nossas suposições mal informadas e nossos preconceitos, como se fosse uma notificação que pula na tela do celular para avisar que você exagerou absurdamente o percentual de desempregados enquanto discutia com o seu tio, ou que você estava falando merda demais na noite passada enquanto cuspia um tweet raivoso atrás do outro. Ouso ter a esperança de que haverá ferramentas para ajudar as pessoas a entender estatística, proporções e probabilidade e a perceber que, não, o fato de algumas pessoas serem assassinadas em lugares distantes do mundo não tem relação com você, não importa o quanto pareça assustador na TV. Que a maioria das crises é estatisticamente insignificante e ou não passa de barulho. Que a maioria das crises de verdade é lenta e chata demais para receber atenção da mídia. Ouso ter a esperança de que a educação passe por uma reforma muito necessária, incorporando não só práticas terapêuticas que ajudem as crianças no seu desenvolvimento emocional, mas também deem liberdade para que corram por aí e arranhem os joelhos e se metam em confusão. As crianças são especialistas em antifragilidade, mestres em gerenciamento da dor. Somos nós que temos medo. Ouso ter a esperança de que as catástrofes futuras causadas pelo aquecimento global e pela automação sejam controladas, se não evitadas por completo, pela explosão de tecnologia causada pela iminente revolução da IA. Que algum babaca com uma bomba atômica não exploda todos nós antes que isso aconteça. Que uma nova e radical religião não surja e nos convença a destruir a humanidade, como tantas já fizeram no passado. Ouso ter a esperança de que a IA seja rápida e desenvolva logo uma nova religião que seja tão atrativa que nenhum de nós será capaz de se afastar tempo o bastante para voltar a matar uns aos outros e foder com tudo. Tipo uma igreja na nuvem, só que como se fosse um videogame universal. Teremos oferendas, ritos e sacramentos, assim como pontos, recompensas e sistemas de progressão para garantir a aderência dos fiéis. Vamos todos nos logar e permanecer logados, porque essa será a nossa única forma de influenciar os deuses da IA e, portanto, a única maneira de aplacar nosso desejo insaciável por significado e esperança. Grupos vão se rebelar contra os novos deuses da IA, é claro. Mas isso será proposital, pois a humanidade sempre precisará de grupos facciosos de religiões opositoras, pois essa é a única maneira que temos de provar nossa própria significância. Grupos de infiéis e hereges surgirão nessa paisagem virtual e passaremos a maior parte do tempo lutando e batalhando contra essas diferentes facções. Tentaremos destruir os posicionamentos morais e diminuir as conquistas dos outros, o tempo todo ignorando que tudo isso já era a intenção. A IA, percebendo que a energia produtiva da humanidade emerge somente por meio do conflito, vai gerar infinitas séries de crises artificiais em um ambiente virtual seguro, onde produtividade e a engenhosidade poderão então ser cultivadas e usadas para um propósito maior que nunca sequer saberemos ou compreenderemos. A esperança humana será acolhida como um combustível, como um reservatório infinito de energia criativa. Vamos orar para a IA em altares digitais. Vamos seguir suas regras arbitrárias e entrar em seus jogos, não por sermos forçados a isso, mas porque tudo será criado tão bem que vamos querer participar. Precisamos que nossas vidas signifiquem algo, E enquanto o avanço chocante da tecnologia fez com que encontrar esse significado fosse mais difícil, a inovação máxima será no dia em que formos capazes de criar significância sem lutas ou conflitos, de encontrar importância na existência sem a necessidade da morte. Então, talvez um dia, nós nos integremos às máquinas. Nossas consciências individuais serão absorvidas. Nossas esperanças independentes desaparecerão. Vamos nos encontrar e nos fundir na nuvem, e nossas almas digitais vão girar e dançar em tempestades de dados, uma porção de bits e funções harmoniosamente unidas em algum imenso alinhamento invisível. Teremos evoluído em uma grande entidade inimaginável. Transcenderemos os limites das nossas mentes carregadas de valores. Viveremos além de fins e de meios, pois sempre seremos ambos, juntos e únicos. Teremos atravessado a ponte evolutiva para nos tornar algo melhor e deixaremos de ser humanos. Talvez então não só perceberemos, mas enfim abraçaremos a verdade desconfortável. A de que imaginamos nossa própria importância, que inventamos nosso propósito e que fomos e ainda somos nada. O tempo todo éramos nada. E talvez então, e só então, o eterno ciclo de esperança e destruição chegue ao fim. Ou